360 at present position, confirm. Posição azul 4959. Zero, limit localizer. Lock. Controle Rio 5972, cruzando 4 mil pés. Bravo, Vitor Romeu 1. Under Vectoring, turn left heading 360, limit localizer. Turn left heading 360, Bavarian bus. Condition flight level 070, Bravo Romeo Vito 1. And descending to flight level 070, Bavarian bus. Oscar Golf X-ray, desça para o 080. C5972, contato radar 340, da presente voo Leda. Da presente Leda para o Rio 5972. 3152, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. 1868, desça para 2000 pés, está livre LS, reporta localizador. 2000 livre, reporta lock 1868. Azul 4107, 3000 pés, o ajuste 1018. 3000 pés, 28, azul 4107. Bravo Vitor Romeo, with speed 200 knots. We are unable to reduce that fast, so maybe do a 360 at the present position. Autorizado pouso 10, até 3152. Azul 4959, decolada 112, controle transfer 208. 208, 4959. Obrigado. His limit is radial 300 of Salvador VOR. 300 is the limit, Vanguard, roger. Azul 9512, Recife 1288, alterno 260. Recife 288, 260, azul 9512. O 4107, redução para 1709, segue tráfego da Gol agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo a 170 mais, tráfego 1107. Estabilizando, estando 1868. Bom, no 868, torre 1895, bom pouso. 1895, bom. Bravo Vitor Romeo, under intercept localizer, turn right, heading 150, and distance 4,000 feet, 181018. Autorizado. Turning right, heading 180, the intercept localizer, the variant one. 150, Bravo Vitor 1. Turning right, heading 150. Azul 4959, contato radar, suba para 120, da presente voa coral. Está presente, voa coral 4959. Azul 4107 até 2000 pés, está livre LS, reporta localizador. 2000 pés, vai reportar um localizador 4107. Papapá, Oscar Golf X-Ray, sob vetor para sequenciamento, esquerda para o A360, ainda permanece na descida para o 80. Esquerda 360, descida para o 80, sobre o 5972, Recife, 128, correção, 1251, no alterno 3325, bom voo, Rio 5972. Rio 5972, chama Recife, 1251, no alterno 3325. Estabilizado, azul 4107. 4107, completa final, torre 1895. 2895, 452, não sala 115, direita, Fox, sala 121, decimal 1. Direita, Fox, 121, 3152. Torre Salvador, azul 4107 e LS 10. Alto 4107, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso e ajuste de altímetro no 08. Continua a aproximação, aguardando fiscalização de 4107. Voo 968, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 09 nós. E pouso no 0, 1-8-9. Esta gota Sway, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0-1-8. 3 mil pés, 0-0-1-8. Esta gota Sway, novo limite, é, radial 290 Salvador. Alfa Golfo X-Ray, início de redução para 1-709. 1-709, 1-868, no solo no meia, direita, eco, solo 1-2-1, decimal 1. Eco, 2-1-1-868, boa. Colonizar, você vai liberar na Fox, confia? Afirmo, na Fox. Cliente na Fox, solo 211. 211, tá liberando. Bom, 8 mais. Azul 4107, continua a aproximação, aguardando o cristalismo. Aguardando o cristalismo, 4107. Azul 4107, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Está 10, 11, 4, 1, 0, 7. Oscar Golf X-Ray, reação navegação, foi Duna, da presente. Severe advantage is attempted for localizer. Navigator 1, complete final call, tower 118, this is 95. 118, 95, Severe advantage. Cesaro. Oscar Golf X-Way, desça para 2000 pés, ajuste no 08, está livre LS, reporta localizador. Segue reportar a 70, desculpa. Romeo 1, continue to report landing gear down and locked. Landing gear is down and locked, prevent 1, and we continue. As you continue approach, expect runway tickets, I have in sight. Roger. Azul 4107 no solo, 1-9. Libere a direita via Foxtrot, solo 1-2-1-1. Foxtrot, 2-1-1, 4-1-0-7, será. Alô, Salvador, boa noite, Alô 4107. Alô 4107, foi que havia Alfa Juliette, tem alguém que era o Alfa Juliette, Alô Fox na Golf X-Ray, torre 1895. 345, obrigado, boa noite, por favor. Papapá, Oscar Golf X-Ray, continue a aproximação, número 2 da pouso, pistão na 0, ajuste de altímetro no 0 no 8. Número 2, no 0 no 8, aguardando, Oscar Golf X-Ray. Papapá, Oscar Golf X-Ray, após o pouso, prossegue para combate. O FAT deve estar, o Oscar Golf X-Ray. Gente, deve estar, continue a aproximação, número 2 da pouso. Azul 2774, Vitor Romeo 1, on the ground 2-4, turning right, ground 1-1.1. Right here and 21-1, 7-1, what's up? Count, good evening, this is Bavarian 1, on the expectator. Bravo Victor Romeo 1, approve the taxi via Alpha, Juliet to position 1-2 on apron 1. Alpha Juliet 1-2, apron 1, 7-1, order. Salvador Gol 1170, boa. Por gentileza, saída prevista para Campina Grande. Gol 1170, foi quem chamou o sol? Foi. Gente, tá pronto pra copa? Pronto? Deixa autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída, curta transição de impactos. Então, fez o 1-0 a primeira aerovia após nenhuma e conforme rota. Transponder sim. O 532 e o controle 1-2-0, decisão 8. O 1-7-0 Campina Grande, 370 autorizado. decola da 10 esquerda, Puka, Sipa. Depois a Presulo 10, nenhuma em rota. 5532 e 1208. O gol 970, posição 8. Main one, you want us to turn left here? Bravo, Victor Romeo 1. The second left, okay? After that, the taxiway in front of you. Continue the taxi by Alpha. The, on the next left turn and the taxi on April 1. Gate 1, correction, position 1-2 on gate on April 1, okay? Okay, that's got it done. Gol 970, confirma somente o transponder copiado e a curva após a decolagem. Esquerda após, 3-2 transponda o gol 970. Gol 970, cotejamento correto e a porta pronta para o pushback e acionamento. Obrigado, Jean. Posso, Golf X-Ray, no solo 27, direita, Eco, solo 211. 211, ótimo, vou fazer. Não recebemos nenhuma informação, eu irei confirmar aqui. Já passo pro senhor, ok? Solo Salvador, boa noite, boa noite. Acho que o Golf X-Ray tá aqui, teve a Alfa, Juliette, contorno parte principal, na Lima Max Quebec. Na Quebec chama o solo em 121 decimal 1. Ok, tá, aqui é a Alfa Juliette, Lima Max Quebec. Azul 4958, mantendo a proa de coral, guarda de transferência. Por gentileza, coordena proa de Lima, que são os 4959. Aguarde, inicialmente mantendo a proa de coral ainda. 9, Vitor Romeu 1, confirma para... Confirma to ground. Does anyone go ahead? Continue the text, ok? Yes, can you give us the vector to parking stand number 12, please? Continue the text. As a turn is the apron, ok? The old sector, on south sector is the... Your position, 1-2, okay, go ahead. The visual of the Airbus 320 of Sun. So, you want us to continue straight ahead, right? Straight ahead, go ahead and turn around the apron 1, okay? Okay, straight ahead and we turn around the apron 1. 9, agora 53 milhas de Salvador. O estado terminado, botei 120 e estilo controle Léo, 1201, e pode ir diretamente com o mesmo a uma prova mais à frente. Agora Bravo, bom, oito mais. Azul 4959. Azul 4959, controle. Azul 4959, controle Salvador. Transmissão às cegas para o Azul 4959. Agora 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 120 e controle ela Ilhéu 1201. Ok, we got the baixa landing site. Sierra Andrea Bridge, American Mary 376. To ground. This is ground, yeah? Miami 637. Confirm to ground? Yeah, I'm going to tell you around, we're looking clear to Miami. Okay, maintain my streaks, please stand by to 80 clears, okay? Okay, we're just coming back. Let's take a pistol. Afirmo, Oscar Golf X-Ray, autorizado ingresso, táxi via pista até a Aerostar, levando a primeira esquerda. No poste de frequência, boa noite. Autorizado. 868, copia. Copia 861. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Pufa Transição Caju. Transponder 5526, controle 120, decimal 8. Proteja novamente, por gentileza, sua transmissão está muito baixa. Se puder fazer um check rádio, proteja novamente, por gentileza. Proteja, autorizado, Cristiano, Aracaju, fala da 10, esquerda, Pico Aracaju, 3208. 1868, só confirmando a saída, Puca, Jama, Pojama, Caju. Agora, Puca, Jama, Puca, Jama, Caju. Puca, transição, Caju. Puca, Jama, Caju. 68, protegimento correto, a porta pronta para o que tiver questionamento. Pode vir voltado. Salvador, gol no 098. Siga no 098. Autorização Natal 370. Informação Bravo, impulsa número 2 para Foca e aguarda. Salvador, não sei da prevista. Fuca, transição de paz. Obrigado. Zona número 3 para a própria voz. 9637, send by 1 minute more, please. Até o 1060, 6258, a senhora identificação autorizada a chegada Mari, desce até o 0620. Até o 0620, na chegada Mari, 6258, quem? Certamente, lá para Porto Seguro, aguarda só mais um minuto, por gentileza. Positivo, me confirma o metade que a senhora tem, qual que é o teto lá em Porto Seguro, para a gente conferir aqui? Só que eu tenho 5,8 mil de visibilidade, chuva leve. Me confirme, podia repetir para ir para o 52774, né, por favor? 5,8 mil de visibilidade. Agora a nova informação é 9 mil de visibilidade e 1 mil de teto, ok? 1 mil de teto, tá bom. Tá, okay. Tá operando o instrumento, ok? De teto da informação, mas tá bom, obrigado. Gente, o senhor solicita o pushback ou aguarda? Não, nós vamos solicitar o pushback então, viu? Muito obrigado. Gente, 274 autorizado, reposto, vai. É o azul 2774, nós estamos com um metar aqui, que é o último metar, que informa que, o teto lá em Porto Seguro é de 500 pés. A senhora tem informação de que saiu alguma espécie ou houve alguma mudança mesmo na meteorologia de Porto Seguro? Tem, que eu tenho o mesmo metar que o senhor, de 500. A gente entrou em contato diretamente com o controle Porto Seguro e ele informou que a atualização seria 1.000 e 9.000. Não sei se o metal não foi atualizado. O mesmo metal que eu tenho foi o que o senhor informou, 500 com 8.000. Então, exatamente. O metal que eu tenho é 8.000 com chuva leve, com 500 pés de teto, confirma? Afirma, esse é o metal que temos no nosso sistema. Informo que ligamos, falamos diretamente com o operador do controle de Porto Seguro, e ele nos informou que as condições são 1.000 de teto e 9.000 de visibilidade. Tá bom, então nós vamos prosseguir, tá ok? Fala, falou com o controlador, Porto Seguro, positivo? Assim, a gente confirmou com APP Porto Seguro, controle de Porto Seguro. É só que pelo meu entendimento deveria ser expedido então um espécie positivo. Realmente eu não tenho acesso ao espécie de outras localidades, somente ao Salvador. Nós podemos apenas acessar o metal de outras localidades, que foi o que eu fiz quando o senhor solicitou. E o metal é o que nós temos, é o mesmo que o senhor tem, ok? Ok, então nós vamos prosseguir, tá ok? Gente, 2774, reporta pro site. Bolo 972, deixa para 2.000 pés, ajuste no 08, calibre LS, porta localizador. 2.000 no 08, porta localizador, bolo 972. Bono 098, copia. Pronto, quatro possível, Bono 098. Autorizado São Gonçalo, Natal, o nível autorizado é 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Fuca, transição Zipar. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. É, 998, está autorizado para São Gonçalo da Marante, no nível 370. Decola na pista no zero, primeira curva esquerda, Pucas e Par. 5533, transponder, 1208, controle, gol no 098. 1098, protegimento, qual é essa porta pronto para o que tiver questionamento? Reporta na gol no 098. Mas 1-4-2-2-1 não copia? Com fins autorizado 360, decola da 1-0 com a primeira curva. À direita na saída, Arbora Elepa. Depois do 2-1 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5527, controle 1 no 20 decimal 8. Autorizado com 5360, rota do plano, escola da 1-0, curva direita na Arbora Elepa, procedura 2-1 na primeira aerovia, 5527, transponda 2080, controle azul 4221. Azul 4221, com o protegimento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. Azul 2774, copia. 774 na escuta do solo. Azul 2774 é o Sol Salvador. Escuta Salvador 2774. Nós informamos o questionamento do senhor novamente ao controle e ele transferiu a ligação agora diretamente para a Torre Porto Seguro, que informou que as condições são exatamente iguais a aumentar 508 mil. Então confirme. Sim, conforme o aumentar. Ciente, azul 2774, pode prosseguir. Correção, mantém a posição, só confirmaremos com o empresário se irá manter a mesma posição que se encontrava, ok? Ok, mantém a posição 2774. Salvador, hoje na 6288, passou 070 até o 060. 6258, desça para 3.000 pés, ajuste ao 9018. 3.0018, gente, o 6258. Azul 4062, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça até os 50. Autorizado. Localizador 1972. 1972, completa final, torre 1895. 1895, obrigado. Pelé 6258, desça para 2.000 pés, ajuste 10018, calibre LS, a porta localizador. Até 2.000, está autorizado o ILS, chama localizador o 6258. 10, o 972. American Airlines 9637, ground. American Airlines 9637, we are on the open freeze, we have one different plane. Six three seven, ready to copy. to Miami, flight level 380, takeoff runway 10, after 4 takeoff right turn. Momo departure, naming transition. The first area is Upper Zulu 20 after according to the flight plane route. Squawk is 5535 and Salvador approach frequency 120.8. So we have runway 10, we have Momo departure, naming transition. Number 5, we can squawk 10.8. American Lines 9637, repeat the read back, please. And the right factor of the, right now, it's the right American Lines 9637. Momo departure, Mike Oscar departure, Lenin transition, November, Echo November, India Mike transition. Yeah, we have the Momo departure, Lenin transition, American Lines 6637. Confirm the all costs, please. The flight level, the departure, cock, and another information. Right, yeah, we have the 5537 on the squad and flight to 5535 on the squad and 1-2-3. American Line 9637, cleared in Miami, flight level 380. Takeoff runway 10, after 4 takeoff, left turn. Momo departure, naming transition. Upper Zulu 20 after according to the flight plane route. Squawk 5535 and Salvador approach frequency 120.8. Read it back, please. Alright, clear to Miami via runway 10. Momo departure, naming transition via left turn. Squawk 5535 and Salvador 120.8. Confirm the squawk and the flight level, please. Flight level 380 and squawk 5535. American Lines 9637, read the back correct, report ready for push and start. Solo Gono 098 para ataque, 093 a bordo, Fortaleza, 02 horas, 42 minutos. Hi Kevin, de ponte espera do 1-1-8, versão 95, altímetro 1-0-1-8, bom voo. Aqui autorizando até ponte espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8-9-5, voo no 0-9-8, certo? Taxi Gol 1-7-0, 1-2-6, a bordo, 4 horas e 18, alterna Marcial. Kevin, a parte 1-1, de ponte espera do 1-1-8, versão 95, altímetro 1-18, bom voo. Vive Taxi, parte 1-1-18, 9-5, a bordo. No decimal 1, considere seu solo 5-1. Número 258, completa final, torre 18, mais 5. 5, obrigado, uma boa noite. CBA Alfa, boa noite, 2 de Juliette. Alfa, boa tarde, 2 de Juliette, 1-0-8-2-4-0-6-2. I'm going to declare the switch, apron 3, part 1. 098 na escuta da torre. 098, prossiga. Totalmente pronta a linha, decola sem parada na pistola 0. A linha decola sem parada no 0, no 098. Autorizado alinhar e decolar, pistola 0 agilizando manobras, vento no 30 graus, 10 nós. Agilizando, vou no 098, livre decolar, dando 0 para alinhar, vou no 098. Onto ground, American Lines 9637. Certo. Salvador Azopato 221, na posição 9. American Lines 9637, aprova de... Push correction, please push and start report ready for text. American 9637. American Lines 9637, confirm to ground. Receive the message. zero pronto. It's a search, it's a start, and we'll report ready to taxi. Mas o 4221 não autorizado se tiver que acionar a repostar. Na casa do Júlio. O 972, táxi do Juliette. 11972, táxi via Alfa Juliette até o gate 08. Já o 08, Juliette, com 972. Alô, com 868, eu tenho que marcionar o pessoal da entrada para retirar o finger aqui no trem. Aqui no Gol 868. Graças. Salvador, azul 2774. Você escuta 2774, aguarda por gentileza. Muito boa, Gol 098, cruzando 1500. Gol 098, contato radar, suba para o 370 Serapuca. 370 Puca, Gol 098. 2774, para o sol. 2774, sol, Salvador. 4062, Calibre localizador. É, porta no localizador, 4062. Ok, o 2774, nós estamos aguardando aqui o metrô novo agora das 3 horas para ver a real condição lá de posto seguro, ok? Porque a informação que a senhora me passou que o controle deu 1000 pés e de, posteriormente a torre informou que era 500 pés, positivo? Afirmo. Prova com 868, puxa a zona 03. 1868, autorizado o pushback acionamento, reporta. Reporta, tá, 1868. Jana 6258, no solo ao 56, direita, Fox, solo 1211. Direita, Fox, 211, no 6258. Escuta. Não escuta. Qual foi o mantendo a posição no parte 3? Nós estamos mantendo a mesma posição que nós estávamos, viu? Sim, tirar, manter a posição, confirma. Iremos, nós estamos aqui aguardando o metal agora das 3 horas para ver se houve uma melhora lá em Porto Seguro para a gente prosseguir, tá ok? Sim, se assim que tivermos novas informações, eu confirmo o oficial, ok? Tá ok, muito obrigado. Claro, muito boa noite, 6258, livrou na Fox. 1170, decolagem autorizada, pistona 0, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem, voo 1170. Pista 1 no 0. Ouvindo Alfa. Reportante da Juliette, o senhor é 6258. Reportante da Juliette, obrigado. Fala Z4321, no posto da SAC, POB36, até na 7541. Moto autonomia 440. Aqui é via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama Tony, 1 no 8, decimal 95, altímetro 1018. Chama... Quando... Correção 4221, autorizado, segue como número 2, a sua frente é um Boeing da Gol, ok? Ok, número 2, Índia, quando são 2895, fazer 4221. 4221, bom voo. 168, táxi, 2 horas, Salvador, com 115 a bordo. Então, Felpen em autonomia, posição alternativa? É, Salvador, alterna aqui mesmo, com 115. Gente, essa aqui teve ainda, pode esperar, estou em 1-1-8, pressão 95, altímetro 1018, bom voo. 18395, uma boa noite para o trabalho, 1-8-6. 1-1-7-0, por gentileza, coordenar nível 390. 1-0-9, pouso autorizado, 1-0. Autorizado, pouso, 4062. Papatango, Mike, Mike, November, acender identificação autorizada à chegada, Mari, desça até o 050. Chegada Mari, 050, Mike, November. Próxima, Juliette, o 62, depois. Confirma pro som. Oxané, 6258, próximo da Juliette. Oxané, 6258. Alfa Juliette até o gate 05, atento ao Embraer, tá crescendo até o ponto de espera. Atento ao Embraer, Alfa Juliette até o 05. Sim, só confirmando após a passagem do Embraer, ingresso no baixo e tá crescendo até o gate 05. Após a passagem do Embraer, o medo depois. Ground average American 9637, ready for taxi. 1098 Recife, 1685, até 12545. 2085 no 2545, gol 2098, boa. And Grand American 9637, wait for taxi. Bom, 8098, 0 pronto, uma boa noite. 1-868, visualto Embraer da zona final, tá pistando a zero? Afirmou, 8-9. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pistando a zero. Após o Embraer da zona e mantendo a zero, 8-9. Voo no 1-970, autorizado pelo centro de Recife, nível 390 com sinal. 390, no 1-970. Fieco, novio, X-ray, alpha, escolhe dentro, clear, Mari, arrival, distance, faz level 060. Olá, G-alpha, 118.95, American 867. 1-0-1-800, 118.95. 118.95. Good morning, airlines 9637. 1-2-0-1-0. Azul 4-7-9-6. Reverse automatic 9637. You want to sound on the apron and then transition to alpha. Hold on, we're 0 0]; 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ And we're on the South American 9607. You want us on the apron, Juliet Alpha. Thank you. Ground, América 2685-2545, 9170, uma boa? The second left, ok? Correct, second right. Understand, India, thank you. 203, controle transfere no 208. 208, 8000. Mike November, desce via para 2000, ajuste 908. Desce via para 2000, 908, Mike November. Controle, boa noite, o Gol 868 decolou para 1500. Gol 868, contato radar, sua para 230, será o Uca. Uca, 230, 868. Azul 4221, autorizado a decolagem, sistema 0, vento 160 graus, 089. Decolagem, azul 4221. Desculpe, já estou? Cro 70, vento 9, 3 milhas. Gente, a porta pega nos desvios. Já retornando a pro do Azul 4221, decolada ao 05, controle transfere no 208. 08, 4221, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4221 na Arbor. Azul 4221, contato radar, 360, você tá Arbor. Arbor 360, 4221. Tower Green, American 9637, is ready for takeoff runway 10. American 9637, clear line up and takeoff runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Well, clear to line up and takeoff runway 10, American 9637. Bravo Sierra Victor 368. Eu solicito o RNAV da presente? Eu não havia solicitado anteriormente, achei até que era desvio. Já estava interceptando já o procedimento. Gente, o senhor solicitou? Está autorizado? Você não está autorizado o ILS? Gente, o senhor já está em cima do Sierra Victor 368, completa agora o ILS e o uísque da pista 10. Gente, completando. American 9637, Embraer 08, now Salvador departure, 120.8. 120.8, 9637, tonight. 81018, clear, final report established on the lock visor. Copy, we're descending 2001, and we're also going to confirm that you're going to get it. Azul 4221, voa left. Left, 4221, left. 1868, Recife 2085, Alterno 2545. 2865, 2545, 1868. 1868, suba Recife. É que November continua a aproximação, pode iniciar um trem mais travado, ajuste 1018. Gente, baixar checando, 1018, mais November, avistando. Zero, Momo Depart. Olha, the Momo Departure, flight level 280, American 9627. Azul 4221, suba restrito para nível 340. 340 restrito, 4221.